E já disse que hoje é toma, toma. Essa novinha é braba na dança, onde ela tira de base. Todo uma, todo uma, todo uma, vai, vai. O corador. Onde ela chega, ela bateu o corador. O corador. O corador. O corador. Onde ela chega, ela bateu. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, vai, vai. A galera paga no pau, chamando ela de fenomenal. E ela é reverente na dança, com o grave seu bumbum balança. A galera paga no pau, chamando ela de fenomenal. E essa novinha tava na dança, onde ela fica fazendo tom. Ô toma, ô toma, faz o bem. E aonde ela chega fazendo tom. Só na maldade, André Celis, o moral de onde ela chega, ela bateu.